cidadão. Sonhei um sonho, hoje a coragem é pra mudar o mundo. A igualdade segue junto, derrubando as pastilhas. Um sonho sonhei, em que a lei era a dignidade. Todo camponês se torna rei, nessa folia é realidade. Ver o império é para agora, tem a força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai a luta de novo. Meu sangue azul é a guerra do povo. Meu império é para agora, tem a força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai a luta de novo. Meu sangue azul é a guerra do povo. Quem sou eu na selva de poder? Mas o povo da corte a padecer. Sem desfrutar da riqueza que a realeza tem que oferecer. No reino das regalias, a poesia é nossa arma da luta contra o carrasco da injustiça. Na monarquia impera a corrupção. E nos banquetes toda a vida alheia desperta a insatisfação. É chegado o momento, surge um movimento. A batalha acabou de começar. Na alma da gente a esperança continua. Vem pra rua. É chegado o momento, surge um movimento. A batalha acabou de começar. Na alma da gente a esperança continua. Vem pra rua. Nas esquinas e tabernas ecoa o grito da revolução. Na luz dos ideais de liberdade, o miserável se declara cidadão. Sonhei um sonho, hoje a coragem pra mudar o mundo. A igualdade segue junto, derrubando as pastilhas. Um sonho sonhei, em que a lei era a dignidade. Todo camponês se torna rei, nessa folia a realidade. Meu império é amor, tem a força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai a luta de novo. Meu sangue azul é a cara do povo. Meu império é amor, tem a força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai a luta de novo. Meu sangue azul é a cara do povo. Meu império é amor, tem a força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai a luta de novo. Meu sangue azul é a cara do povo. Chorar.